pra vocês. Ouvi dizer que você passa bem, bem mal longe de mim. Tá tão tristonha, tipo depressiva. Não esqueceu nossa antiga vida. Achou que a bebida e a noitada, os amigos iam apagar 10 anos de amor. Se enganou, se enganou. Que você passa bem, bem mal longe de mim. Tá tão tristonha, tipo depressiva. Não esqueceu nossa antiga vida. Achou que a bebida e a noitada, os amigos iam apagar 10 anos de amor. Se enganou. Tá sendo amparada pelo golpe, o bocão. Tá sendo amparada.